Vida nova, Venécia. E se a vila velha, a vida é nova. Salve Rio Novo. Salve Virgem da Penha, Virgem da Conceição. Bom dia, seu Afonso, seu Alfredo. Compadre Domingo, seu Pedro. Chama Dona Maria, seu João. Terra de Deus, fé de vitória, esperança e glória. Meu Espírito Santo, terra de Deus, fé de vitória, esperança e glória. Meu Espírito Santo, que alegre, que mimoso, que fatura, que boa esperança. Guarapari, Itaimbé, Cariacica, Jaguaré, Linhares, Solatina, Ibiraçu, Carapina, Mucurici, Baixo Guandu, Ibitirama, Soretama, Ecoporanga, Itarama. Em todos os lugares nunca deixem de cantar. Terra de Deus, fé de vitória, esperança e glória. Meu Espírito.